Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá! Sejam bem-vindos à 85ª edição do Nerdrops, dessa vez apresentado por um homem de verdade, um carioca. Aqui quem vos fala é Ian Marlon, estou aqui com meus convidados queridíssimos, por favor, se apresentem. Olá, eu sou Oliver Pérez, aproveita enquanto o Ian não toma bala. Você viu que esse programa foi apresentado por duas pessoas, né? Um homem de verdade e um carioca. Piadinha está liberada. É, literalmente roubou a abertura do cast, né? O Sousa estava calado mó tempão, conseguiu cuspir a gag ball, cara. Não, velho, é que eu tô meio ressecado e eu tava tirando a b*** do p***, fio dedo e puxa, sabe? Essas coisas. Por incrível que pareça, ainda temos o Kodoji conosco. Ué, aí, mas galera? Peraí, e quem era o homem que fez a apresentação? Eu só ouvi o Carioca. É, eu só ouvi o Carioca também, mas... Estão falando que o Kodoji era o homem, é isso? Bom, enquanto o pessoal tira o Jockey Po aí pra ver quem que é o homem, vamos pros nossos e-mails. Nerd Mail. E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops 85, referente ao Nerdrops 84. Estou aqui com o digníssimo amigo Oliver Pérez. É isso aí, time A rola. E começamos com o que, senhor? Começamos com os nossos velhos anunciantes de sempre, a Rádio Animix. Para quem quer saber tudo de anime, música, mangá e afins, acesse lá radioanimix.com.br. E contando aí, Nerdrops também, você escuta lá a partir das 4 da tarde, todas as terça-feiras. É isso aí. E tem também a nossa queridíssima promoção bárbara da Taverna do Ogro Encantado. É a nossa promoção barbuda. Só lembrando, não deixe de participar. Em breve, né? A gente não vai poder deixar isso daí pra sempre, claro. Cara, não esqueça, mandem. O prêmio é legal. É uma reedição que a Hasbro fez dos primeiros G.I. Joes, né? Que foram lançados. É uma edição comemorativa de 60 anos que eles vêm lançando aí desde 2006. É, no caso desse, né, são 60 anos, temos também os G.I. Joes pequenos lá, que fazem também aniversários de 25 anos, mas quem tá sendo sorteado mesmo é o nosso piloto guerreiro, né, um dos antecessores do Falcon aqui no Brasil, e é isso aí, cara, mande sua foto barbada, cara, seja mulher, homem, criança, idoso, seu filho recém-nascido, 11 anos, 10, né, faça a barba aí de bombril, Photoshop, paintbrush, não importa, somente seja, né, engraçado e criativo, que a gente com certeza vai constar. É, só quero dar uma dica também, galera. Seguinte, vocês podem mandar foto vestido de bunda, vestido de duende, vestido de Power Ranger, mas sem barba não participa. Fica complicado, hein? Né? Uma coisa aqui, eu vou só mandar uma dica aqui pro um dos ouvintes que mandou pra gente. Ele, meu querido, sangue não é barba. Ele não usou sangue de barba não, né? É, eu imagino que não. Agora, você pode mandar essa foto linda sua de zumbi, mas coloca uma barba aí, meu querido, vai. A gente aceita qualquer coisa. Pois é, padrão Nerdrop de qualidade, a gente aceita qualquer coisa. Beleza, então, sem mais anúncios aqui, vamos para os nossos e-mails, que também não foram muitos lá essa semana. O pessoal tá meio devagar, mas enfim, vamos ler o e-mail aqui do Marcos Antônio. Já manda aqui, olá seres, Oliver Chupa, muito obrigado pela parte que me toca. Bem, tem uma opinião que já vem crescendo desde que ouvi o Nerdrop pela primeira vez. São tantas notícias de restarts nos filmes antigos, e restart nem sempre é bom, que me faz perguntar se os roteiristas estão perdendo a imaginação. Não que eu pudesse fazer melhor, mas o que se passou com o criar do nada, como aconteceu no começo do cinema? Acho que esta onda começou com o 007 novo, e depois veio muitos outros. E não é só com filmes antigos que isso acontece. Não faz 10 anos que teve um Homem-Aranha, já vai ter outro. Outro Superman. E quando não queremos mais rebootar, pegamos histórias vencidas, como Chapeuzinho Vermelho, Tron. Bem, o que eu quero saber é o que acontece que hoje em dia são muito mais filmes lançados de outros filmes do que originais. O próprio Bravura Indômita é assim. Vi uma notícia que vão recomeçar o Peter Pan, porque deve ter dado um pan, aí foi reiniciar, né? O que acham do futuro do cinema quando esta onda de restart passar? Haverá um novo para o público que gosta de novidades? Ressalto que uma versão de Chapeuzinho ou dos Três Porquinhos é legal. E esta agora de fazer continuação para filmes que só me meus avós viram, bem, fico por aqui. Abraços e até logo, Marcos, o gênio do mal. Bom, Marcos, o que acontece é que muita gente tá valorizando o que aconteceu aí nas décadas passadas, né? É, afinal de contas, a gente tem até o Star Wars, né? Que começou lá atrás, não, começou na década de 2000, praticamente, né? Foi uma série que teve o seu prequel no começo de 99, mas que o final dela aconteceu lá nos anos 70, 80, né? Então, assim, realmente para algumas franquias surge a necessidade de você contar algo a mais ou de você renovar o interesse, né, para uma geração nova, como é o caso do Tron. Então, nesses dois casos, apesar do Star Wars não ter conseguido agradar a geração antiga, eu acredito que é totalmente válido. Agora, realmente, né? Quando a gente já tem franquias formadas aí, não tem necessidade de reboot, eu acredito eu, né? A não ser o Wolverine, que ele merece, né? Mas, assim, o 007, por exemplo, ele não tá fazendo nada de novo, até onde eu sei. Porque ele, em tempos, ele muda o ator, o personagem principal, né? O personagem não, o ator que faz o 007 pra manter uma jovialidade e tal. Muda os vilões e ele continua assim, cara. O 007 eu não vejo nada novo. O jeito de se filmar, o jeito de se fazer o filme é atual. Mas não é nada assim, assustador e nada que nunca tenha acontecido antes, por exemplo. Porque o 007 sempre foi assim. Missão Impossível, acontece bastante assim. Superman não tem nem o que fazer, cara, porque ele precede o cinema, né? Exatamente, né? É o 007, no caso. Não, peraí, deixa eu me corrigir. Não precede o cinema. Exatamente. O Superman precede os filmes dele. Exato, pronto. Exato. Começou lá nos quadrinhos em 38, né? Aí claro. Tá totalmente certo. O 007, no caso aqui, eu acho que até pelo fato de ser um personagem atemporal, ele acaba dando uma reciclada naturalmente. Por quê? Porque muda diretor, muda ator, entendeu? Muda vilões. Técnica de filmagem, né, cara? Exatamente. E com o passar do tempo, a técnica de filmagem muda, o que acaba ajudando a diversificar todos os filmes, apesar de ser uma franquia só. Agora, realmente, que nem você comentou, Homem-Aranha, cara, vamos fazer uma parada totalmente desnecessária. Né? Eu ouvi dizer até, o pessoal tá fazendo, cara, remake de Fuga de Nova York. Coisas assim, que filmes que são bons na época, e se você olhar hoje, né, alguns casos, sim, vão ficar datados, né, mas grande maioria que viraram clássico, não precisam ser feitos de novo. Essa daí é a minha opinião, cara. A não ser que seja no caso do Tron, que, né, a gente tá com, sei lá, 30 anos de diferença de um filme pro outro, e aí, obviamente, você precisa chamar o interesse. Você tem na sua mão um produto, cara, que é potencialmente muito bom pra uma geração atual. Então, eu acho que Tron, tanto a temática, cara, como a possibilidade de efeitos visuais, ele pede, né, pra ser feito de novo. Uhum. Olha, eu particularmente, eu já me perguntei muito isso também, porque ultimamente tá sendo mais assim, mas também, atualmente, automaticamente os filmes novos são ruins, né? O que a opinião popular acaba dizendo sempre, né? Mas eu não vejo problema, cara, em fazerem remakes de filmes antigos, até porque me interessa saber como ficou, entendeu? Exato. Me interessa saber como ficou, por exemplo, agora, como ele vai fazer que me preocupa. Agora, vamos refazer Chapeuzinho Vermelho, vamos refazer os três porquinhos. Pra mim, cara, ótimo. Eu acho legal, acho bacana, até assisto, mas o como ele vai fazer que me preocupa. Se vai fazer uma bosta, aí não precisa nem fazer. Agora, se você vai fazer diferente, vai inovar, vai fazer umas coisas legais, aí me interessa. Próximo e último e-mail é do Eduardo Costa, 32 anos, São Paulo. Amigos nerdropianos, que cast grande, quase com uma hora e meia, mas que passaram muito rapidamente pelo ótimo papo descontraído. Muito obrigado, meu querido Eduardo Costa. Primeiro, True Lies é um dos melhores filmes de ação e paródia que já assisti até hoje. Assinando embaixo. Assina embaixo também, mas eu acho que ele não queria ser paródia, hein? Acabou virando. Não, mas... A cena da perseguição do cavalo contra a moto é incrível. É incrível. Assim como várias ocasiões do filme que fiquei com a boca aberta. Quando eu comprei o VHS, assisti até arrebentar a fita. Cara, aquela cena que o cara dá a injeção letal, né? A injeção soro da verdade, velho. Exatamente. Ele fala, o que você vai fazer? Ah, eu vou matar você. Ele canta a jogada, né? Ele fala, vou matar você, mas como? Eu vou pegar aquele negócio que tá ali, vou enfiar no seu pescoço, não sei o quê. Ah, mas você tá preso. Não, eu me soltei, ó. Puta, muito bom, cara. Cara, eu acho assim, apesar de ter muita experiência com filmes do 007, foi a primeira vez que eu saí do cinema, sabe? Caralho, o que que foi isso, cara? Porque era ação sem interrupção, né, cara? E, tipo, dentre as explosões, pancadaria, tiroteio, aquelas cenas de comédia muito foda, cara. Muito bom. Um dos melhores filmes do Schwarzenegger, cara, com certeza. Eu também acho. E ele continua o seguinte: cada vez mais estou estou achando que Thor vai ser uma bela surpresa. Quanto menos expectativa, melhor será a aceitação do filme. Nossa, pra mim vai ser o melhor filme do mundo, então. Mesmo que ele seja razoável, mas pode ter bilheteria parecida com o Incrível Hulk apenas. Estava tão animado com Darren Aronofsky, dirigindo Wolverine, acho seu trabalho com atores incrível. Ele transformou Natalie Portman de maneira sensacional. Nem sei se ela pode repetir esse desempenho no futuro. Cisne Negra é filmaço de suspense. Por último, estou triste pelo ocorrido no Japão. Eu sou otaku desde que assisti aos tokusatsu no começo dos anos 80 e as primeiras animações daquele país, que mesmo sendo pequeno, encontrava algo diferente do que eu adorava assistir, como Tom e Jerry e Popeye. Se eles mudaram o estilo de se produzir animes por causa desses terríveis eventos, realmente irei ficar bem chateado. Mas mandando sempre força pra este país que tanto aprendi a amar. Dragon Ball Kai é muito bom, mesmo com a violência diminuta. Ao menos, é bem mais dinâmico que o anime original. Valeu. Pô, eu acho, Dudu, cocinho. Já tá íntimo, né? Que eles não vão, assim, parar de fazer isso, entendeu? Acho que eles vão simplesmente dar uma trégua enquanto o país se estabelece, né? Exatamente, mesmo porque a gente até comentou de Fringe nesse cast. Tipo, eles voltaram a mencionar as torres, né? As torres gêmeas voltam a aparecer na série numa realidade alternativa, por exemplo, né? Isso. Então, quer dizer, aquele... foi um período, acho que mais de respeito pela atual conjuntura, né? Mas que sim, né? Depois passa-se o tempo, não que a situação fique mais leviana por o pessoal ter esquecido. Mas é questão, acho que, de respeito, né? Pessoas perderam a vida em ambas as situações. Então, acho que, às vezes, se for nesse caso pra dar uma trégua no entretenimento, eu não tenho nem o que dizer, né? Acho que pode ser feito. O grande problema do Homem-Aranha, por exemplo, o do primeiro filme, é ter sido lançado, sabe, no mesmo ano que aconteceu o problema das Torres Gêmeas, né? Então, às vezes é muito difícil a gente julgar algo por algo que a gente não passou, né? Então, acredito assim, pode ser que haja também esse lance, que é apenas uma trégua, não que, sabe, se impeça de falar de tsunamis daqui pra frente, não. Eu acho que é questão de respeito mesmo. Bom, é isso. E essas foram as leituras de e-mails do Nerdrops 85. Não se esqueçam de usar a parte de comentários do cast pra debater e comentar sobre as notícias. A gente agradece muito, viu? Exatamente. Então, mande e-mails, participe da promoção barbada da gente. É uma barbada. Só mandar foto, photoshopado, enfim, do jeito que você quiser. E é isso aí. Simbora pro cast. Simbora. Em breve, novidades. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Zack Snyder comenta qual sua HQ favorita do Superman tem adição no elenco. Falece Elizabeth Taylor. Candidatos ao novo Bond. E Wagner Moura fala sobre Elysium. Bom, depois de muito tempo, muita ansiedade, muita expectativa aqui destes podcasters que vos falam, saiu enfim o primeiro trailer oficial de Capitão América, o primeiro Vingador. O primeiro trailer e o primeiro Vingador. É pioneiro em várias coisas. Ele foi transmitido, né, aí pelo programa o Entertainment Tonight aí na semana passada. E como todos sabem aí, né, Chris Evans, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones e uma porrada de gente vai fazer parte desse filme que tem tudo pra ser, acho que, acredito assim, um novo clássico do gênero, né, já que vai ser um filme de época, muito mais talvez do que o Watchmen, né, já que vai ser na década de 40, vai ser totalmente ambientado na Segunda Guerra Mundial. E aí, curtiram o trailer? Meio tenso. Eu achei meio sombrio. Assim, eu até gostei essa versão aí do Benjamin Button, né, do Chris Evans, cara, com Chris o Capitão Evans. América, né. O pessoal fez uma... Eu acredito que se não for a mesma companhia de efeitos especiais que fez, não digo nada, né? Essa coisa de você montar o rosto no corpo de outra pessoa, obviamente tem pós-produção por trás. A gente nota, mas o Kodoji não notou, não. É, eu ia falar isso, cara. Eu pensei que fosse ele mesmo, velho. Eu não sabia que ele crescia de uma vez, assim. Fechou a porta, abriu, ele já tava do tamanho do Hulk. Eu achei que era uma coisa gradativa. É, na verdade, a porta abriu porque ele não cabia mais, né? Você achou que ele ia malhando? Né? Não, é, ele mais ou menos. Na academia, né? É, eu achei que tipo, ele tinha o super soro, mas teve um trabalho em cima e tal. Eu achei que... Nos quadrinhos ele tem um tempo de treinamento, cara. Nos quadrinhos sim, cara. Nos quadrinhos sim. O Guizão achava que era esteroides. É. Que não deixam de ser, cara. Anabolizado. É, é. Cara, até a menção dele naquela briguinha no beco, né? Com, pegando a tampa de lixeira pra usar de escudo, né? O pessoal deve usar um pouco da tecnologia aí do 300 pra ambientação, que eu vi alguns filtros, sabe? Todo aquele tom pastel no cenário. Não é, mais aquele Capitão Sky, eu achei. Isso, exatamente. Nota-se, né, que tá sendo ambientado nessa mesma época, né? É, ele não é preto e branco, né? Mas ele também não é full color, né? Ele é uma coisa meio... Ele não é preto e branco de cinema mudo, né? Mas também não é Teletubbie, sabe? É, então, tô comentando aqui, por exemplo, que nem esse tom pastel em alguns cenários, mas você pode ver que na guerra isso não se repete, né? Nos cenários de guerra. Eu acho que até a galera tá diferenciando isso, esse tom de cores, assim, em situações diferentes, né? Até pra você representar mais a adrenalina da guerra, né? Tá mais aquela cores lá do resgate do soldado Ryan, enquanto a parte toda filmada na cidade, longe da guerra e tal, é totalmente um outro ambiente, né? O pessoal realmente na pós-produção e na cenografia estão caprichando no Capitão América, que foi tudo que eles prometeram, né? E especialmente de que seria um filme do gênero, né? Que seria de super-heróis, algo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver até agora. O trailer me convenceu, cara. O trailer que eu vi, esse primeiro trailer, por enquanto, me convenceu. Me convenceu também a não ter praticamente nexo nenhum com a história do Capitão América, né? Porque se ele for essa ação toda, pra mim já valeu o ingresso do cinema. É, uma coisa que a gente comentou em off, né, que tava todo mundo com medo do filme do nada vir pro futuro, mas pelo trailer parece que ele vai ser tudo naquela época. Confio muito na Marvel, no Marvel Studios, né, porque a gente não pode falar mal dos caras ainda. Pô, os caras não erraram até agora. É, errar não erraram, né, assim, o Hulk eu acho que é até um personagem limitado, por isso que talvez não tenha arrecadado tanto, né, o quanto eles esperavam, pelo menos. Da parte do Homem de Ferro 2, a gente sabe que não foi um filme nem de longe equiparado com o primeiro, mas foi um filme sacrificado para os Vingadores entrarem na área, né? Apresentar mais a equipe. Acredito que mesmo com essa deficiência, ele é bom nesse sentido. Ele foi meio que uma cola que vai grudar, sabe? Thor, Capitão América, Homem de Ferro, todos nos Vingadores aí no ano de 2012. Ô, Oliver, você falou aí desses tons pastéis, né? Tem no quadrinho, os especiais Aventuras do Capitão América, que ele segue essa coisa também. Quando tá mostrando o começo do Steve Rogers, né, indo lá pro exército, fazendo todos aqueles testes, ele tem um tom bem escuro, e depois quando ele tá indo pra Alemanha, já volta com uma coloração normal. Eu no mais, não tenho nem o que falar, eu tô perplexo com o trailer, achei bastante bom mesmo. Pro Oliver elogiar, deve tá bom mesmo, hein, cara. Você coloca um trailer lado a lado, Thor e Capitão América, velho, acho que é um impacto... Disso, né? Eu também já vi o tamanho do martelo pra ver o impacto? Mas você tá vendo, não viu as escudadas que o cara deu aqui? É, pode querer. E ainda permanecendo na área de super-heróis, somente mudando de editora, estamos falando aqui de Superman, do filme, né? O Homem de Aço. Que traz novidades aí no seu elenco, né? Um deles é o venezuelano Edgar Ramírez, que a gente já viu em Domino e no Ultimato Bourne. Por favor, leia o começo dessa notícia de novo agora em espanhol. Olá, sejam bem-vindos ao Nerd Drops. E agora vamos falar de Super-Hombre. Bom, e é outro ator aí que anda sendo bem procurado em Hollywood, né? Já que ele também assumiu aí o papel de Ares, o deus da guerra, pro segundo filme do Fúria de Titãs. Bom, e junto com essa notícia, né, segue aí os comentários, né, que ele pode estar estrelando também como vilão no filme do Homem de Aço. É só não especificar o qual papel, né? A gente sabe que temos os três vilões, que são o Zod, o Non e a Ursa, né? Que realmente o Zod já está definido. E acredito que os outros dois provavelmente vai completar o trio aí. E também aqui o site Deadline, ele tá acrescentando que o ator Michael Shannon, ele tá sendo considerado pra fazer vilão também. Eu acho que vai ser o trio, né? Eu acho que só tá faltando definir quem que vai ser a Ursa aí. Cara, o Michael Shannon é o Tobey Maguire amanhã, cara. Pode crer. Lembrando aí que o Superman, ele foi escrito por David Goyer, né? Baseado em uma história que criou junto com o Christopher Nolan, que também é produtor do filme. Já confirmados no elenco aí, temos o Henry Cavill como Superman, e a Diane Lane como Martha Kent, e o Kevin Costner, né, que recentemente foi fechado, ele vai ser mesmo o Jonathan Kent. Vocês estão esperando alguma coisa desse filme, ou vocês estão assustados ainda com Superman Returns? Eu tô esperando um filme de ação, cara, o Superman não teve nenhum filme de ação, né, porrada e tal. Eu não preciso também, né, velho? É, não tem muito vilão, né, que caia na porrada com o Superman. Eu tô esperando um filme desde a década de 80. É verdade. Gostei, assim, do Returns, assim, o que fizeram com o Super-Homem, o ator, ficou legal. Eu acho que o conceito do Super-Homem no Returns ficou muito bom. O problema realmente foi a falta de um roteiro que contém ação pro personagem, né, cara? Porque você tem um kryptoniano virtualmente capaz de fazer qualquer coisa... Virtualmente, né? Capaz de fazer qualquer coisa, vírgula. E tem potencial de destruir plantações imensas. Sempre frisado, cara. Mas vocês viram que recentemente ele já caiu no México de novo, né? E ele caiu, parece que, né, tipo, que nem helicóptero, né, cara? Acabou ele caiu girando, né? É que o Super-Homem, ele entra de cabeça nas coisas. Esse ator aí, Edgar Ramírez, ele é o quê? Venezuelano. Ele tá fazendo bastante papel de matador, né, de mercenário. Ele tá naquele filme Ponto de Vista também, como um outro mercenário, que tem lá o Dennis Quaid, o Matthew Fox, a... É aqui, a Sigourney Weaver, esse daí que no final Isso, esse mesmo. É esse, né? Esse aí que nós vamos inverter o áudio. Ah, não, para. Esse filme é antigo pra cacete. Ah, não é tão antigo assim. Pô, esse último filme dele, esse tal desse Carlos aí, eu assisti, cara. O filme é bom pra caralho, mas só que, tipo, o filme tem 6 horas, brother. Então foi uma maratona, assim, dentro do cinema, saca? Bom, e aproveitando a notícia, né, o Zack Snyder, diretor do filme, foi perguntado qual que é a história preferida dele do Superman nos quadrinhos. Pra surpresa de todo mundo, né, não escolheu nenhum grande clássico, assim, do Homem de Aço, mas ele escolheu a morte do Super-Homem, né? Que é a favorita de muitas pessoas, né, cara? É, justamente pelo fato de você pegar um ícone dos quadrinhos, né? Matá-lo. Que tem a fama de imortal, na verdade foi realmente um marco, né? Bom, não é uma história assim tão popular, né? Mas foi assim, foi recorde de vendas, foi até um dos fatores que fez o pessoal já pensar no breve retorno, né? Eu não acho válido também a escolha dele. Quem sabe a gente tem alguns toques, né, dessa história no filme. Eu assisti, não faz muito tempo atrás, um desenho animado do Superman que ele tinha morrido e tal. E no filme, na animação, ele não tinha morrido de verdade. Ele tinha, tipo, ficado em animação suspensa, com sim. Um robozinho cuidando dele. É a mesma história do quadrinho ou nada a ver? É a adaptação da mesma história. O que acontece, quando foi lançado A Morte do Superman, assim, saiu a revista, né? Um especial todo, contando a história, né? Dele enfrentando o apocalipse até a morte dele. E depois de um tempo que o pessoal veio, sim, né, dar toda essas desculpinhas marotas que sempre dão, né? Surgiu aqueles 3 Superman bizarro, aquele ciborgue, o Aço e aquele Superboy louco do cara. Na verdade, ele tava curtindo umas férias, tipo o super-herói do Megamint, né? É, na Fortaleza da Solidão, né? Puta, férias divertidas, né, velho? Então, gente, notícia meio triste. Semana passada faleceu Elizabeth Taylor, que atuava já desde os 9 anos de idade, o que soma aí 70 anos de carreira, porque ela morreu com 79, né? Ela ganhou 2 Oscars. Ela foi muito conhecida também pelas excentricidades dela, né? Que ela foi casada 8 vezes e tava até planejando já seu próximo casamento pra 2007. Só que não rolou, né? Porque ela tava já há alguns anos, ela tava com algumas complicações de saúde. Ela foi fazer uma nova cirurgia e acabou que ela não resistiu. Não lembro de ter assistido nenhum filme dela. Você sabe se ela fez algum filme colorido? Já ou não? Cleópatra, cara, eu não sei se é colorido. É colorido por computador. É colorido por computador? É que tá, eu não tenho certeza. Mas ela fez filme. Ela encerrou a carreira no cinema, se eu não me engano, logo na década de 80. Depois ela fez alguns programas de televisão e tal, mas não passou disso. E ela acabou fazendo fama com tudo que ela fez até a década de 80 e só, velho. E ela virou lenda. No entanto, que até a galera que não faz parte dessa geração de hoje tem ela como a grande diva de Hollywood, né? A deusa de Hollywood. Mas o nome dela é muito forte, né, cara? Eu acho que é porque ela é da época em que os atores, eles sabiam dançar, cantar, fazer teatro, entendeu? Então ela talvez, enquanto ela tava no auge dela, você não via ela só no cinema, entendeu? Você via ela em várias peças, em vários musicais, em várias coisas. Então acho que isso, além dela ser bonita pra caramba também, né? Acho que isso ajudou bastante ela a ser esse ícone do cinema que ela é hoje. Porque agora o ator não precisa saber nada, né, cara? Só atuar e malemar, o ator de cinema malemar sabe fazer teatro. Eu acho que naquela época, como o cinema nasceu do teatro, eu acho que os atores que sabiam dançar, cantar, dublar, entre várias outras coisas, ficaram bem mais marcados, assim. Você vê pelo Marlon Brando também, bem mais recente e tal. Mas ele é um cara também... Mais recente? É, você vê recentemente aí pelo Jim Carrey. Pois é, também é um. Queira ou não queira, fica. Não tem que assim, teve seu mérito, mas eu acredito que esse... A gente nota que, tipo, dos anos 50 até 60 pra trás, o estilo de atuação de Hollywood, né, era bem diferente, era muito... Aquela coisa... Era palco, né, cara? Era no palco. Isso, era muito aquela coisa de palco, só que no cinema, né? E hoje a gente vê interpretações, cara, foda, que realmente parece uma pessoa passando por uma situação real. E isso não era o estilo que se tinha naquelas décadas. Foi importante no seu tempo, mas ela passou essas duas gerações, digamos assim, de atuação, né? Porque a partir do momento que ela cruzou pra década de 70 e 80, né? Ela experimentou também um novo jeito de se atuar, que foi evoluindo, cara, no cinema. Mas, aproveitando pra falar que também essa semana foi oficializada aí a candidatura, porque ela já foi confirmada como a próxima Cleópatra, que eu acho que foi o maior papel da Elizabeth Taylor, onde ela ficou mais conhecida. Então, a nova Cleópatra vai ser a Angelina Jolie, que, vou ser bem honesto, eu particularmente não vi outra pessoa pra fazer a Cleópatra se não fosse ela. Não ia ser a Rebecca Black, não, porra? Cara, eu acho que a Angelina... Acho que a Gianna Michaels, tá ligado? A Angelina Jolie tem muito mais... É difícil de falar, mas a beleza da Angelina Jolie é muito mais, assim, como a gente pode dizer, mas não é essência. É difícil falar, hein? É difícil, né? É mais exótica. É, levando em consideração que, baseado em dados históricos, a Cleópatra era magrela, feia e careca, sim, né? Sim, sim. É, não, mas... Peraí, e a Cleópatra, teoricamente, teria que ser meia negra também, não é? É, porque, escura, né? É, do Egito. Não, mas o que acontece? O padrão que a gente tem de Cleópatra é o padrão da Elizabeth Taylor, por exemplo, né? É claro que também não tem por que mudar também, né, cara? Não vai mudar agora, botar... Uma coisa de você fazer uma imagem nova de Jesus Cristo com o cabelo crespo e escurão, porque nasceu no deserto, sabe? Não, na verdade, como Jesus era filho de Deus, ele realmente nasceu meio loiro. É, porque Deus é loiro também, né, cara? Tem até aquele seriado da Discovery reconstruindo a face de Jesus, tá ligado? Que mostra que há 2000 anos atrás, o estereótipo do ser humano era muito puxado, assim, pra um homem das cavernas, sabe? Era... Estereótipo ou fenótipo? Nossa, confundiu. Não, ele não confundiu, porque eu não sei o que é fenótipo. Não, mas olha só, já que a gente tá desviando do assunto da Elizabeth Taylor pra Jesus... Então, mais ou menos da mesma época, né? Porque é o seguinte, cara, o Mel Gibson, ele fez um Jesus Cristo com feições mais ou menos de pessoas do Oriente Médio, né? Ele fez mais com cara de árabe, por exemplo. E eu achei super interessante o tom da pele, o nariz, tudo isso daí... Ele fez lá, meu, conforme as características do pessoal local, cara. Sim, isso. Que eu achei bem válido. Mas, enfim, voltando a Cleópatra, o pessoal realmente ficou, assim, com a Cleópatra da Elizabeth Taylor. No entanto, que até a Cleópatra da série Roma, ela continuou sendo branca, né, cara? Agora, e a Marlon, você como nosso crítico profissional super respeitado aí nos altos, você acha que a Angelina Jolie faria uma boa Cleópatra? Ah, cara, eu acho que não é um papel, assim, que vai testar as qualidades de atriz dela. Eu duvido muito que vão puxar alguma coisa psicológica pra atuação e tal. Acho que o filme vai ser... Vai ter um dramazinho, um romancezinho, sacou? Mas não vai ser nada que exige de atuação. Então, cara... Vai ter um drama, um romancezinho, uns tiros. sacou? Deve ter algum amor proibido, alguma coisa do tipo, sacou? Uma cena de sexo bacana, um peitinho. Eu acho a Angelina Jolie pra esses papéis de época meio overacting, sabe? Que nem que ela fez lá no Alexandre, que eu achei que é... Cara, o único papel que tava bem fora lá, cara, sei lá, ela eu não gostei, não. Ela fez Alexandre? Eu não lembro. Era a mãe do Alexandre, pô, a Olímpia. Ah, é, tá certo, tá certo. É, uma coisa que é legal de se procurar no Google foi que um tempo atrás tem um site que os caras estavam colocando várias atrizes sem as sobrancelhas. Eles fizeram a da Angelina Jolie sem a sobrancelha dela. Cara, fica feia a menina, viu? Só de tirar a sobrancelha dela, ela já ficou horrível. Ficou parecido com a Elizabeth Taylor. Ficou parecido com o capeta. Sabe do capeta? Vamos pra próxima notícia, velho. Pelo amor de Deus. E o quarto filme da franquia, do Jason Bourne, escrito pelo Tom Clancy. Corrija-me se estiver errado, Oliver Pérez. Tá errado. Tá errado. Tá bom, peraí. Vamos começar de novo. Começarei de novo. Cala a boca, deixa eu falar de novo. Você vai ler uma notícia do Jack Ryan, é isso? O quarto filme da franquia Jason Bourne, baseado no romance escrito por Tom Clancy. Errado! Porra, então vai tomar no c... Que Tony Gilroy, conduta de risco... Cidade, diretor desses filmes, já tem o nome de O Legado Bourne. E ele ainda continua atrás do seu protagonista e a lista está cada vez menor. Segundo o site Deadline, a lista de atores que já se encontraram com Gilroy incluíam, até fevereiro, nomes como Joel Edgerton, Josh Harnett, Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire, Paul Dano, Michael Pitt, Oscar Isaac. Eu quase li Paul Dayano. É, exato. Caraca, maluco! Cara, ia ser assim, né? Amanhã, né, cara? Luke Evans, Alex Pettyfer, Taylor Kitsch e Benjamin Walker. Desses ficaram só quatro, né? Que é o Dominic Cooper, o Joel Edgerton, Luke Evans e Garrett Hedlund. É, o Garrett Hedlund é do Tron. É do Tron? É. Quem? Do Tron? Filho do... Jeff Bridges. Caramba, que diferente que ele ficou, velho. E alguns nomes ainda podem ser incluídos nas listas e tal, mas a certeza é Matt Damon não volta. E a certeza é... Não é do Tom Clancy. É do Robert Ludlum. Cara, jurava que era dele, cara. Não, não. É do Robert Ludlum, mas inclusive o Bourne Legacy aí não, já tá no, nos autos de outro autor já, né? Até então o Robert Ludlum já tinha falecido. Se eu não me engano, deve ter até mais dois livros, né? Escrito por outros autores que eu desconheço. E vocês perceberam que a palavra de hoje é autos, né? Gilroy assinou o roteiro de todos os filmes da série. Mas eu vou te falar, dos três, assim, que o pessoal tá cotando mais aqui, eu não... Sinceramente, cara, não me agradou nenhum deles, né? Mas isso é claro, né? Eu também não me agradaria saber, por exemplo, que Matt Damon ia fazer ele, entendeu? Ah, cara, mas Matt Damon é um ator, cara. Bom. Ele tá muito ocupado fazendo Third Rock. Third Rock? Ele tá Third Rock? Isso. Tá, ele é o marido, não, ele é o namorado da Liz Lemon. Ih, começou a fazer série? Então já era. E tá gordo, tá filho da puta. O cara tá tão gordo que ele tá parecendo que tá com problema de álcool, sabe? Quando o cara engorda muito, é mama mesmo, sabe? Então. Bom, Gilroy assinou o roteiro de todos os filmes da série e esta vai ter estreia como diretor da franquia. A filmagem começa no fim do ano e o lançamento tá marcado pra 3 de agosto de 2012. Aqui, me corrigindo, tá? O Bourne Legacy ainda pertence à coleção escrita por Robert Ludlum. Então é o último livro. E a história é toda original, segundo dizem. Na minha cabeça era muito mais da hora do Tom Clancy. Aí ia ter pocação, velho. Ia ter pocação, ia ser muito parado. Pra vocês terem ideia, cara, até aquele ator que fez o novo tio do Luke Skywalker, sabe, no final da trilogia nova? Nossa. Sim. Ele tá sendo trilogia considerado. Nova. É esse Joel Edgerton, velho. É, ele tá sendo considerado. Ele fez também Rei Arthur lá com o Clive Owen. Ele era um ele era dos... quem? Ah, cara, por nome do cavaleiro eu não vou lembrar. Não, mas ele todos eles são estereótipos, pô. Fala qual é o estereótipo dele que, você vai, que a pessoa lembra. Estereótipo ou fenótipo? Fenótipo vem de feromônio? Não. Vem, Suci. De ferrovia também. Pô, mas é não, eu acho que vocês deveriam, antes de mais nada, eu sei o que é fenótipo, eu só não quero falar, explicar pros ouvintes o que, que é fenótipo. Fenótipo estará no post, ok? Perfeito. Constando nos altos. Constará nos altos o post. Ai, quando te filho da puta, tem que procurar que merda é essa. Fenótipo é o seguinte, Suci. Fenótipos são características que você encontra nas pessoas, entendeu? Ou características que você encontra nas coisas. Então, estereótipo é falar que todo chinês tem óculos fundo de garrafa, chapéuzinho de, sei lá, de coninho lá, e tem os dentes pra fora, fala por vadinho. É, estereótipo tem mais a ver com o jeito de ser da pessoa, né? O fenótipo tem a ver com as feições da pessoa. Isso, fisicamente. Ou psicologicamente também, né? E a fimose? Não, entendi. Fimose tem a ver com o nascimento da pessoa. Que lindo. Bicho, velho. E E durante a tarde de entrevista do filme Vips, o astro brasileiro, o maior ícone do cinema nacional, Wagner Moura. Atualmente, né? Atualmente. Amanhã nunca se sabe no Brasil. Porque ontem foi o Tarcísio Meira, o... Boa! José Wilker. José Wilker não, velho. Bom, ele vai fazer um filme, né, uma produção norte-americana, chamado Elysium, que reúne nada mais nada menos do que o Neil Blomkamp, cara, que é o diretor do aclamado Distrito 9, e também tem o protagonista do Distrito 9, que eu não sei pronunciar o nome desse rapaz. Shalto Copley. Ah, muito obrigado, senhores. E o Shalto Copley, foi o protagonista. Copley, perdão, senhor. Ele também tá no filme. É, também tem o Matt Damon e a Judy Foster no elenco. E fora o elenco, cara, na produção, também tem o Sid Mead, que é o desenhista de marcos de ficção científica de Hollywood. Com o Blade Runner, o primeiro Tron, né, e o Alien, o Resgate. O cara foi o designer desses filmes e vai ser o designer dos cenários do Elysium. O bom é que o cara, ele ganha um mérito totalmente, porque ele fez designs numa época que, né... Que o design era tudo, né, cara? O design era a mão, né? Ele desenhou, né? Foi... Mas isso aí, cara, o pessoal tá falando aqui que o Wagner Moura vai ficar encarregado de um vilão aí poderoso com senso de humor doentio. Ele mesmo, né, tá comparando aí a produção do Tropa de Elite 2, né, a Distrito 9 e mais o Elysium, que vai ser também aquele tipo de ficção científica que teve aí no Distrito 9, que tem também muita crítica social, né? Então, sabe, quer dizer, qual vai ser a trilha? Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Que mancada, velho. Corta aí. Bom, a trama se passará 100 anos no futuro em outro planeta e ela terá metáforas políticas, como foi o Distrito 9 também. Só que ele vai ser um filme mais de ação, né? Segundo dizem. E a pré-produção começa em abril e as filmagens previstas para julho em Vancouver e logo depois em setembro e outubro na Cidade do México. É, até aqui na notícia acompanha um vídeo da entrevista aqui do Wagner Moura, né? Ele mesmo parece, assim, não de não saber a informação, mas meio desconfortável de passar algo pra frente, né? Eu acredito que tem um certo segredo por trás aí. Vamos conferir, cara. A gente já sabe do potencial do Wagner Moura. O Sid Mead aí, né? Que é, pô, designer das antigas aí. Praticamente desenhou tudo que a gente curte como ficção aí que passou nos anos 80. Tendo a premissa aí que o Neil Blomkamp dirigiu o Distrito 9 e conseguiu fazer um filme de ficção com ação e também com crítica social e um certo conteúdo, né? No filme, eu acho que, pô, pode ser uma boa ficção realmente, cara. E quem sabe aí o Wagner Moura não passe só, sabe, uma atuação aí de raspão que ele vai aparecer momentaneamente. Televisão. Bom, é isso aí, a série Fringe, apesar de sofrer fortes influências de Arquivo X, um antepassado aí bem próximo, digamos assim, pela temática, ela teve uma boa notícia aí pra quem gosta, teve uma quarta temporada confirmada, não foi temporada dessas curtas não, né, cara, de 10 a 13 episódios, como geralmente o pessoal faz, né, hoje em dia, mas ganhou uma quarta temporada com um pacote completo de 22 episódios. Cara, eu tô acompanhando Fringe e é louca, velho, sério. Meio dá uns nó na cabeça, às vezes, lá. É muito louco. Eu achei, assim, a segunda temporada, na primeira metade dela, ela deu uma queda, mas foi, assim, até plausível, né? Porque ela começou um arco novo, que é o que continua até agora, né? Que é essa parada de universos paralelos e tal. Se fundindo. Isso, até então, né? Na mitologia da série existem dois universos, né? Um, o que a série, né, tenta acompanhar mais, e um outro, né? Que de vez em quando os caras mudam até a introdução da série, que eu acho muito 10, né? Troca de cor até, né? Exatamente, pra quem conhece a série, a introdução dela é tudo feita num fundo preto, com figuras bizarras em tom de azul, né? E quando ela vai fazer uma história totalmente focada pro lado paralelo, pro alternativo, ela muda a introdução e coloca, em vez de tom de azul, usar os tons de vermelho, né? E às vezes quando rola um episódio flashback, assim... Isso! Muda até a música, tema, as animações, é tudo... Tudo de quadrado, assim. Tipo... Exatamente, né? Tudo influência dos anos 80, né? Teclado. Essas é, aquela coisas. Coisa do Kraftwerk, né? Bom, enfim, né? A série, ela tem a média em apenas 1.3 milhões aí, 1 milhão e 300 de audiência, sendo que a Fox tá postando pesado na série, né? Já que ela cancelou séries por audiências maiores que essa, hein, cara? Inacreditável. Então, assim, méritos pra série, né? Acho que a Fox, ela tem um pouco também de responsabilidade com certo público, porque acabou que nem aquele Firefly, né? Que elas cancelaram. Eu acredito que deva ser até uma série que tinha audiência maior que o Fringe, né? Se comparado hoje. E foi decidido o cancelamento, né? E deixou aí uma legião de fãs somente com uma temporada só. É. Jamais pela temática, né? A pessoa tá sentindo um pouco de falta de Arquivo X, por exemplo, né? Exatamente, né? Pra não deixar muito público, assim, carente, eu acredito que até ele tenha a expectativa de melhoras, né? Com certeza uma decisão dessa, o pessoal não faz, assim, uma pesquisa, né? Antes, pra ver se não vai estar fazendo bobagem no futuro, cara. Mas, cara, Fringe me foi a contento até agora, começou de uma maneira muito legal, eu acredito que foi um dos mais caros, né? Junto com o piloto do Lost, que já teve na história da televisão americana. Teve uma primeira temporada com um jogo de histórias, né? Que fecha um arco completo, só que cada história pode ser levada como uma história individual, isso também que é muito legal em Fringe. E hoje ela tá com essa parada mais, assim, essa mitologia, né? Formada de um universo alternativo, de um lado estar prejudicando o outro, ou coincidentemente, ou realmente com alguma intenção de certos indivíduos e tal. E como isso se reflete nos dois lados, a pós-produção capricha muito, a história é muito bem desenvolvida, a história corre legal, né, cara? É bem fluente tudo. Eu gosto, eu tô acompanhando, eu gosto. Carol gosta mais que eu, até, mas eu gosto bastante também. Agora que eu tô assistindo Spartacus... Agora é sangue nos olhos, né? É, tem pouquíssimo sangue em Fringe, me decepciona um pouco. E é Kraftwerk, viu? Tá lá, p... Que filha da p... Guizão. É isso aí, galera. Final do último episódio do House, o episódio 17, teve um spoiler. Spoiler não, né? O preview do próximo episódio de House que vai acontecer, que vai ir ao ar aí dia 11 de abril. O novo promo, digamos assim, que é do episódio 18, tá sendo super bem visto lá fora. Cara, se você assiste House e não quer saber spoiler, para aqui, tá bom? E avança direto pros créditos. O comercial do episódio que chama The Dig mostra aonde a 13 tava, cara. Ela vai reaparecer no seriado, vai estar saindo de um presídio e o House vai buscar ela e ele pergunta o que ela fez, mostra aquele certo mistério e depois mostra ela chorando, sabe, toda desolada num canto lá da casa. Tem que esperar realmente dia 11 pra saber e fica conferindo as promos por hora, né, cara? Mas a ausência dela se deu por coisas de agenda pessoal ou por coisa de roteiro mesmo? Você tá sabendo? Agenda pessoal. Tanto que ela foi a gravação do Tron, foi a gravação de acho que outros mais dois filmes e agora ela voltando, a menininha lá, a ruivinha feia, sai. Ah, tá. Então quer dizer, vai ser um recurso de roteiro aí pra ela recuperar o tempo perdido no House, né? Sim, mas uma coisa que eu adoro nos roteiristas de House, eu sei que quem é o filho da puta tá brincando, para, mas... eu sei que, assim, por exemplo, quando o outro maluco lá teve que sair do seriado porque ele foi trabalhar na campanha do Obama, trabalhar no governo do Obama, puta, eles tiraram ele de uma forma, assim, surreal, sabe? O cara se matou. É, então, assim, o roteiro pra essa ausência dela e pra, sabe, esses tipos de acontecimentos, eu sei que não vai ser furada. Foi pensada há algum tempo já. E isso daí me deixa contente. Só pra lembrar também que House vai ao ar às segundas-feiras pela Fox lá fora, né? E aqui no Brasil pela Universal. E essa última temporada tá fabulosa, assim, tá? De cair o c*** do centro. Legal, né? Vai usar o mesmo recurso do Batman Begins, né? Que ninguém sabia por onde que o Batman esteve por 7 anos, né? Uhum. E eles mostraram no filme. Eles vão fazer isso com a 3 aqui. Obviamente, né? Cada qual com as suas devidas proporções. Sim. Mas é o mesmo recurso que eles vão estar utilizando, que eu acho bem legal, assim. Quadrinhos. Já que a gente tá falando de House também, olha, acho que vale a pena contar aí que essa semana teve uma notícia de quadrinho super maluca, cara. É, vai existir uma Ilha Aranha, cara, sabe? Tipo, cara, que merda é essa, velho? Já não basta os caras... House? Não, ele puxou... House? Não, ele puxou pro Batman e agora eu emendei no Homem-Aranha. Acompanha o raciocínio, não é difícil. Mesmo porque quem lança teia consegue emendar qualquer coisa, né? Não, mas falando sério, cara, que merda que é essa, sabe? Tipo, a premissa da história, pelo que se deu a entender, aqui o pessoal lança no ar, né, a seguinte lança trama. Lança no ar. É. Se pendura e balança, né? Se acertar no prédio, né? Se não... Se joga. O que aconteceria se toda uma cidade tivesse os mesmos poderes do Homem-Aranha, né? Opa, interrompendo você aí, sabe quem eu já vi fazer isso? É. O Mohinder em Heroes. Ah, é verdade, cara. Lembra? Infelizmente a gente lembra, né? Tomara que o resultado não seja o mesmo. Mas vai ser, que a gente sabe. Bom, então essa é a premissa do novo arco de histórias aí do Homem-Aranha, que vai ser intitulado Spider Island, né? Ou Ilha Aranha, como deve chegar por aqui, em que os doidões aí, o Dan Slott e o Humberto Ramos, que são os quadrinistas envolvidos, farão todos os cidadãos da ilha de Manhattan, incluindo alguns amigos e vilões do Homem-Aranha, ganhar exatamente os mesmos poderes do aracnídeo, cara. Então, além de ter que impedir um sem número de crimes cometidos por bandidos com o mesmo poder, né, o herói ele vai ter que descobrir quem que fez isso com os habitantes da cidade. Porque é idiota, né, porque era uma hora dele tirar férias. Sai distribuindo vestidinho, né? E vai tirar férias. Provavelmente isso deve ser a mesma ideia do cara que escreveu Batman Incorporated, né? Alguma coisa assim. Acho que essa ideia ainda é mais idiota, cara, porque ela tá com muito cara de universo paralelo, saca? Coisa que aconteceu e daqui a pouco vai ser ignorado pra sempre, sabe? Vai deixar um vestígio que ocorreu. Um cara que é picado por uma aranha de Chernobyl, que fica pulando nas paredes, usa um colanzinho vermelho e azul. Já é idiota, entendeu? Então, vambora. Bom, lá fora, né, esse arco de histórias é consequência da saga Infestas, né, que começou na edição 659 do Herói. E o prelúdio da Spider Island aí vai começar na Amazing Spider-Man 666. Inclusive, ela vai ser distribuída durante o Free Comic Book Day, né, que é um dia instituído para um evento que distribui revistas em quadrinhos de grátis pra galera. Igualzinho no Brasil. Realmente, o que tá salvando o Homem-Aranha, cara, até agora, por mais que ele tenha esse terceiro filme, né, é a série de filmes, né? Eu pensei que você ia falar que o que tá salvando o Homem-Aranha é o terceiro olho. Aquele que ele solta a teia. O que tá salvando o Homem-Aranha é o sentido aranha, né? Mas assim, porque o quadrinhos não tá colaborando absolutamente nada pra tornar o herói mais popular do que já é, né? Só pra afundar. Cara, mas nos Estados Unidos as séries regulares, elas estão todas quase no mesmo saco, cara. Tá, as vendas caíram muito de todo mundo lá de um tempinho pra cá. Sabe, tá, os Estados Unidos tá vivendo de encadernado, cara. Há muito tempo, assim, há uns 2-3 anos, que o que dá dinheiro mesmo pras empresas são os encadernados, as edições anuais, que vem as próprias séries regulares desencadernadas, minisséries e tal, é isso que a galera tá sobrevivendo. Uhum. Ou se não, até mesmo a republicação de histórias antigas, né, e boas. Isso, cara. Inclusive, até não tá na pauta até comentar a Panini, cara, aqui no Brasil, ela tá relançando quadrinhos bem antigos, década de 50, 60, sabe? Papelzinho mais vagabundinho e tal, mas por R$2, cara. Exato. Histórias que chegou aqui no Brasil, originalmente foi pela editora Globo, depois Abril, se não me engano, que veio naquele formatinho, né, de 80 páginas que a gente tinha aqui, a grande maioria dos ouvintes não deve nem conhecer, deve falar que a gente tá louco. Nossa, eu ouvi muito. Mas é isso aí, cara, vinha em folha de jornal, colorido, apesar jornal, colorido, pode crer. Colorido, mas tipo, a revista tinha o quê? Altura de 20 centímetros, um pouquinho mais, por 15, sabe? Então era mais ou menos... Era o tamanho de uma capa de DVD, mais ou menos. Exatamente. Não, de DVD não, de Blu-ray, né? Games. O que foi divulgado aí o trailer de lançamento do Crysis 2, né? Que foi lançado no dia 22 de março pra Xbox, pra Play 3 e pra computador. Ele vai mostrando algumas, assim, parecem ser cutscenes do jogo, né? Não cheguei a acompanhar ainda. Não foi um jogo que me chamou muita atenção, mas vai mostrando aí a capacidade, vamos dizer assim, do Crysis 2. Gráfico animal, assim, tudo que tá mostrando no vídeo não é cutscene, é gráfico de jogo. É o gameplay, né, velho? É o gameplay. A mesma qualidade que você vê nos vídeos é a mesma que você tem no jogo, cara. É impressionante. Eu nunca vi um negócio parecido. Inclusive, o Guizão me falou um negócio esses dias que quando o pessoal fabrica placa de vídeo, né, uma das referências que ele tem é qualquer coisa que o pessoal pergunta, e aí, roda Crysis? É. O Kodoji deve falar melhor que eu. Não é, Kodoji, que já virou um jargão da galera quando tem uma placa de vídeo mega poderosa perguntar se roda Crysis? Pois é, velho, porque ele tem algumas coisas. Na verdade, o jogo em si, ele roda em qualquer placa, né, mas... Eu vi um orçamento da NASA na internet, né? E lá tava que o requerimento mínimo da placa de vídeo tinha que rodar Crysis. Ninguém topou só não, viu, cara? Não, mas o Crysis, ele tava aí disponível o demo no Steam, né, no serviço Steam pra computador. Só que ele era o multiplayer, eu não cheguei a testar o single player, mas é um jogo muito bom no multiplayer também, tá? Um jogaço. É, uma coisa que tá me deixando meio assim, cara, eu não duvido que vai ser um jogo muito bom, até porque o 1, apesar de ser naquela ilha maldita lá, é bem legal a história, mas assim, uma coisa que eu sei lá se vai valer a pena é que pra Xbox e Play 3, acho que o gráfico tá super igual, né, cara? Tá super parecido. Jogos que não são franquia exclusiva, não são exclusivos, a maioria dos gráficos são bem equivalentes, né, cara? Eu acho que o Xbox peca um pouquinho na sombra. É, mas o PlayStation fica muito, muito escuro, né, cara? Sim, não sei, eu não, assim, uma não, coisa... não acompanho o PlayStation. Põe no sol, cara. Uma coisa que eu vi é que a água no PlayStation fica melhor e essa questão de sombras e fumaça. Isso no Play eu sei que fica melhor. Mas de resto... Eu vou colocar aqui no lugar do meu purificador Europa, tá? No começo do jogo, tem uma cutscene, assim. São gráficos... Eu não sei dizer se são um pouquinho melhorados, pra mim são bem equivalentes. E é legal que vai mostrando o Nano Switch, sabe? A hora que ele fica invisível, o que acontece na roupa, a hora que ele fica super forte, o que acontece, a hora que ele fica com defesa avançada, o que acontece. É animal, cara. É muito bonito. É que eu não joguei um, né? Porque minha placa, obviamente, não rodava com isso. Uma coisa que o Oliver fez, que eu achei sem graça, foi essa piadinha sobre o purificador de água, quando a gente sabe que o PlayStation ele substitui muito bem o George Foreman Grill. Acho que tem que... que merda. Mas outra coisa que eu gostei, assim, é que, tipo, essa desculpa do Nano Suits, né, que o cara põe, ele eleva a dificuldade do FPS no máximo também, né, cara? Acho que, além de tudo, o jogo também é desafiador, né? No multiplayer é um inferno isso, cara. Porque ele tem três tipos. Você pode ficar invisível, você pode correr super rápido e você pode moldar uma super armadura no teu corpo, né? É como um Half-Life bem feito. Não, menino! Você tá loucona! Onde que Half-Life é mal feito, filho do puto? Tá louça, velho! Eu vou parar de gravar essa p... Então, só pra continuar aí com as blasfêmias, né? Uma dessas que o Oliver acabou de dizer, filho da p... Half-Life é ruim, é que só podia ser de Guarulhos. Foi aí, né? Esperamos tanto tempo, já são 13 anos que nós estamos esperando aí a continuação de Duke Nukem Forever, né, velho? Quase um Chinese Democracy, né, cara? Mas aproveitando aí, Chinese Democracy foi lançado e todo mundo sabe que é uma porcaria porque foi lançado correndo, né? Então a gente tinha que ter em mente, cara, eu recebi um papel aqui, R$140 negativo a minha conta, daí eu fui abrir, é um outro cara, chama Luiz Fernando Rodrigues Gomes, agora na rua Marquinhos 2 também. pobre, maldito, minha conta negativa. Mas o Chinese Democracy foi lançado correndo e foi lançado nas coxas. Vamos encarar a realidade. Para faltar um mês pro lançamento de Duke Nukem, a produtora realmente viu e falou que não vai dar para ser lançado. Então os caras fizeram um videozinho, cara, muito bem sacado, sabe? Tipo, aparece, acho que se eu não me engano, é o diretor executivo da empresa, né? Da Gearbox, falando: nossa, aqui não tem mais como adiar, que não sei o quê. E aquela display do Duke Nukem Forever atrás. Aí chega um outro maluco e cola a nova data, né? O cara fica puto, você só pode estar de brincadeira, né? É engraçado o vídeo, cara. Eu acho que se as coisas fossem feitas mais nesse esquema que foi feito esse vídeo, talvez a aceitação do público em geral, seja de filme, seja de games, seria melhor. O vídeo vai estar no post pra vocês conferirem. E o jogo agora foi adiado pro dia 14 nos Estados Unidos, 14 de junho, e dia 10 de junho internacional. Ele deve estar vindo em algum carro do Gran Turismo 5, né? Cara, mas eu achei louco esse box, hein, cara? Bonito, muito, né, bom, cara? Né? Muito bom. Parece que vem com uma graphic novel também, né? Vem com muita coisa, velho. Alguém tem estimativa de preço de quanto que essa pérola vai chegar? Nos Estados Unidos, $99. Não, lá fora também tá carinho, velho. Vai tá uns $500 isso, cara. Não. Acho, então aqui vai chegar o preço de uns R$8.000. Aqui não chega. Se eu não me engano, tava $230 isso tudo. Acredito em quadrinhos, eu acredito que tem animação, tem estatueta, busto, adesivo. Cara, tem muita coisa, velho. Só não tem o jogo, né, velho? E outra coisa que foi divulgada também durante a semana passada foi um vídeo mostrando o gameplay do nosso querido espartano, o Kratos, né, do God of War. Caralho, que susto, eu pensei que você ia falar que era o Crixus de Esparta. Mostrando pra que ele veio, o que que ele veio fazer nesse jogo, né, cara. Eu até tava meio receoso de como eles iam botar o modo dele, né, pra lutar, mas ficou legal, ficou bacana. Isso denota que a melhor coisa que aconteceu foi a Midway ter sido absorvida pela Warner, né, cara? A melhor coisa do mundo. Porque, pô, o jogo, ele mantém a classe do antigo, com elementos novos. Obviamente, o Kratos só vai estar aí no Mortal 9 somente pra quem tem PS3, né? O que é injusto, porque é um jogo de macho e só o Sucy aqui que tem PS3. Não, cara, se você quiser vir aqui em casa jogar, tá convidado. É, tá bom. E ir na sua casa só pra jogar com o Kratos é foda, velho. É uma derrota, velho, foda. E na verdade, o bom é que você joga com o Kratos em 1-1, né, velho? É verdade. Sucy, pra quem não sabe, ele não tem uma televisão, ele tem uma parede de LCD. É uma realidade alternativa, né, cara? E uma coisa legal que o Kodo já acabou comentando aí é que praticamente todo o estilo de luta do Kratos, que a gente vê no próprio God of War, acabou sendo incorporado no estilo de luta dele. Muito legal, né, cara? Ele continua com aqueles movimentos que a gente conhece, de apertar freneticamente um botão só. Aqueles movimentos de apertar freneticamente. Aí aparece aquele menino do digidim, digidim, digidim, socorro. Ainda bem, porque esse Universe versus Mortal Kombat, né, cara? Não tem nada de ninguém ali, né? Ah, não, com certeza. Assim, a gente sabe, né, que a violência foi amenizada justamente porque a DC entrou e não pode estar relacionando os heróis dela com cenas de extrema violência, né? Você não imagina um super-homem arrancando uma cabeça. Eu imagino, tanto que... Não, assim, o Superman tão violento a ponto de arrancar uma cabeça, não. Mas pra quem viu o trailer daquele universo Marvel... É, cara. O Super-Homem, ali, ele tá sangue no zóio, até que ele morre. É, um jogo com um MMO que vai sair pro... Ah, já saiu, Guizão, já saiu. Já saiu, você tem ou não? Não, é porque, na verdade, o jogo você tem que pagar pra jogar, né? É tudo que inclua pagar pra jogar, é... É, ultimamente tá sendo duro, viu, velho? É uma pena que já disseram por aí, eu não posso confirmar 100%, mas que não vai ter um personagem exclusivo pra versão de Xbox, né? Pois é. Mas, pô, cara, se tivesse Marcus Fenix, velho, nossa, na versão do Xbox, ia ser do c... Imagina o cara com aquela metranca, cara, com a motosserra na ponta, cara, destruindo. Nossa, esse animal. Isso ia ser legal, cara. Mas acho que não vai ter nada pro Xbox mesmo. Codor, eu acho que você sabe responder essa. É, na versão anterior do Mortal, já teve um Liu Kang zumbi. E agora eu vi umas fotos aqui do Goro zumbi. Você sabe dizer se todo mundo vai ter uma versão zumbi nesse jogo? Goro zumbi, cara? Porra. Muito obrigado, Codor. Próxima notícia. Não, deixa eu... Não, ô Guizão, eu acho que isso aí é um modo especial. especial. É, quer ver, ó. Deixa eu mostrar outro aqui. Tem vários modos especiais, cara. Esse jogo, ele tá vindo com muita coisa. Não é só a história e o jogo de luta. Tem muita coisa extra no jogo. Miscelânea. Bom, e há um ano atrás, aproximadamente, cara, que medo que me deu essa notícia de agora, hein? Há um ano atrás, mais ou menos, eu comprava uma moto. E há um ano atrás, um filho da p*** caía de moto e perdi uma perna. Não que isso não aconteça todos os dias, sabe? Bom, aí o sujeito é um sujeito X, tá? Não foi divulgado o nome. Porém, na entrevista que ele deu, tá? Ele disse o seguinte, que perdeu uma perna não é uma coisa muito boa. Geralmente não é, né? Normalmente não, né? Já que ele tava fudido, quando acontece algum acidente de amputação de membro e que sobra o codogizinho pra você implantar, por uma prótese, o cotocozinho, você vai, eles fazem o molde daquela parte que sobrou e o cara pediu pra prótese dele ser parecida como se fosse uma prótese meio robótica. Ele tem 20 anos e ele ama aquela perna dele, a prótese. E ele falou que ele voltou a trabalhar e que agora ele tá tendo lições de carpintaria, que essa é Jesus, né? Vai andar sobre água. que é uma coisa fantástica. Ele diz que não vai mentir, que apesar de tudo, né? Perder a perna não é uma coisa boa, mas é uma boa coisa pra começar a chavecar as mulheres nas baladas. Filho da puta, né? Aí vai falar, olha, eu tô de pé e tô sem prótese. Bom, aí é o chaveco do cara, mérito dele. Vai estar no post aí, velho, as fotos da prótese dele. E eu vou te falar, ficou muito bonita mesmo, viu, cara? Ficou bacana, né? E a gente sabe que o cara, além de lhe faltar um membro hoje, ele é rico. Porque o cara que faz uma prótese, cara, eu tenho um parente da minha esposa, a prótese dele, que é só do joelho pra baixo, acho, que eu saiba, custou mais de R$5.000. Mas então, cara, olha aqui, só. Imagina uma prótese que o dele é praticamente a perna inteira. Sim, mas olha só, o personalizada e com pintura ainda simulando todo. Sim, mas aquela parte da coxa, por exemplo, não é como a liga no joelho, que é de titânio, entendeu? É como se fosse um outro material. É um como plástico, se fosse um plástico, vai. Né? Vamos dizer bem grosseiramente, um plástico. Um copinho. copinho. Exatamente. Não, mas o que acontece? Aqui no Brasil as coisas são muito caras. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas em países como Londres, ou mesmo, vai, Estados Unidos... Peraí, certo... países como Londres? Não, eu falei que eu não ia entrar nesse mérito, eu ia dar um exemplo e acabei... Londres dando... é país, porra! Eu ia dar um exemplo e acabei dando outro. Em lugares como esses, você tem o serviço de saúde muito prestativo. Então, talvez nos Estados Unidos não tanto, mas em Londres, cara, na Inglaterra e tal, cara, é muito legal. Mas é caro ainda, Sus, porque titânio não é barato, cara. E essas ligas hoje em dia, elas são feitas, a maior parte delas é feita com liga de titânio. Mas eu dá sei pra porque ver que é de Lego a perna do cara. Eu sei porque minha mãe, o mestrado dela foi estudando a liga de titânio pra ser utilizado nessas próteses. Mas lá fora também não é uma coisa surreal como é no Brasil, né? E outra, um tempo atrás mostrou um cara que jogava futebol com a perna mecânica dele, que era absurdo, ele colocava tipo... Porra, nem pra comprar uma bolinha, né, velho? Pagou caro no bagulho e fica chutando, com a única perna que sobe. Ele chuta e cai, chuta e cai, chuta e cai. Mas, cara, ele colocou uma canelinha de plástico, foi desenvolvida especialmente pra ele. E, meu, o cara joga a bola, faz embaixadinho, caralho. Ele era jogador profissional e perdeu a perna. Mérito dele, ficou muito bonita a perna. E se um dia alguém perdeu um membro aí, faz aí uma prótese bonitinha e manda pro Nerd, né? A foto, não a prótese, tá? Pode mandar a prótese, a gente vende e fica com o dinheiro. Recentemente no YouTube apareceu a entrevista do Casey Hines, né? Que, pra quem não conhece, o seu pseudônimo também atende por Zangief Kid, que fez um sucesso na internet. Vários canais ficaram interessados, né? E a ACA conseguiu uma entrevista com ele. A gente vai colocar a entrevista legendada no post do Nerdrops, pra quem quiser conferir, se você já não conferiu. A entrevista, não sei se vocês viram, cara, a entrevista é bem triste, assim, sabe? Apesar que ele já caiu na graça do público, né, cara? Caiu na graça do público e caiu lá no cimento queimado da escola também. Não. Ele derrubou no cimento queimado da escola. Quem caiu, aí o que aconteceu? Com a repercussão tanto da entrevista como do outro vídeo, o Richard Gale, que é o coitadinho lá que tá uma cacetada no chão, apoiou bonito. Inclusive, a gente indica a prótese que a gente acabou de falar. Pois é, talvez seja necessária. Talvez até uma prótese de coluna. Mas ele também deu uma entrevista dizendo que ele pedindo desculpa, né, assim, entre aspas, sim, né? Sim. É, o que acontece, né? Eu acho que deram o direito de resposta, entre aspas, assim, porque a gente sabe que pais não têm culpa, sabe? E muitas vezes os pais acabam sofrendo por toda aquela merda que o moleque fez, sabe? Então aí foram conversar com ele, só que era assim, né? O repórter chegava, olha, você sente muito pelo que você fez? O moleque dava aquela risadinha, sabe? Não. Aí ele olhava pro pai, aquela troca de olhares, né? Tanto que o repórter até fala que a troca de olhares com o pai deixou ele meio confuso. Ele olhava pro pai e falava, não, eu sim. Ah, então esse tipo de coisa, o que é uma merda, né? Bom, tire suas próprias conclusões, eu acho que esse menino apoiou pouco. O legal é que ele quebrou a perna duas vezes, né? Até na entrevista. Não, então, mas aí mostra na entrevista, ele não quebrou a perna. O moleque jogou ele no chão e ele se arranhou forte, mas não quebrou nada, não. Isso bem, foi suficiente pra aprender a largar a mão desse otário. Sim. Olha só um comentáriozinho. Ontem eu no bar, esse vídeo ele entrou na pauta do assunto de boteco. E, cara, a gente tocou num ponto muito interessante, que ninguém sabe também o motivo que esse gordinho deu aí, sacou? Ou, de repente, vai que o gordinho, sei lá, pegou a irmã do magrelo, ou... Quando alguém pega a sua irmã, com certeza o cara não fica dando soquinho e dando risada da sua cara, velho. Pois é. Eu acho bem diferente. É. O tipo de atitude que o magrelo tava tendo, cara, é o típico, assim, atitude que o... Gratuito, né, cara? Do bullying mesmo, né? A premissa do bullying, cara, que é você, em prol do, sabe, sei lá, do seu bom humor, você se aproveitar de outras pessoas, cara. Tá, mas olha só, tem uma coisa que tá me irritando muito, né, nesse caso todo, cara. Essa palavra bullying, na minha época era valentão. Então vamos falar dos valentões aqui, porra. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 20, cara. Ah, vai tomar no c*** com a sua época. Na minha época, olha. Ah, se fuder. Chupar um canavial. Momento Sofá. E chegou aí o momento mais esperado da semana, o momento Flap Flap, ou o momento Sofá, como vocês bem queiram. E essa semana temos fotos de duas modelos lindas, né? Miranda Kerr e Candice Wanepoelsop, que estão fazendo topless, né? Super bonito. As duas são muito lindas, realmente, tá? Aí temos várias fotos com estrelinhas, clica e vejam por trás das estrelinhas. A Miranda Kerr já é conhecida, essa outra eu não conhecia não, mas tem o selo de aprovação também, apesar de ser magrelinha, bonitinha, então... Bom, e é isso, aí temos aí as duas fotos, sei que são poucas fotos, tá? E só tem os seios das moças, mas, cara, são fotos de bom gosto, de bom grado pra família brasileira. É, chegamos ao final de mais um Nerd Drops, a 85ª edição. Agradecer a presença dos participantes aí, muito obrigado a vocês que colaboraram aí com a gente, viu? E o aniversariante de hoje, pede a música. Quem é o aniversariante de hoje? Eu faço aniversário de 3 em 3, 4 em 4 meses, né? Preciso confirmar na agenda. Mas e como que funciona isso? Eu posso pedir qualquer música? Qualquer música, cara. Você pode pedir qualquer música. De preferência, sendo dessa vez de bom gosto. Não, dessa vez é. Então já vai parar por aí, né? Você nem sabe qual música que é? É Mato Grosso e Matias. Não, tô brincando. A música é Fuck you, Silu Green. Tá bom, né? Então, gente, com essa música brilhante, ficamos aqui com... Perdão, peraí. E depois desse pedido necessitado do nosso querido convidado de hoje, ficamos aí... Puta, não, faz aí, caralho, agora eu tô perdido. pro final. Então, senhoras e senhores, muito grato pela audiência. Você já sabe, em dúvidas, sugestões, dicas de apresentação pro Ian Marlon, mande aqui pro nerddrops@gmail.com, o nerddrops@nerddrops.com ou pelo .com.br. Até a próxima. Aí, um beijo na bunda. A gente também tá fazendo um fundo aí para as vítimas do Kodoji. E quem sofre em gravar podcast com ele, tá? A gente tá depositando aí na Cruz Vermelha pra comprar um fone pro menino. Diga, meu querido. Seu plug, velho. Ah, tá. Tá machucando aí, ô Sussi? Bom, gente, uma notícia meio triste. Semana passada faleceu Elizabeth Taylor, uma lenda do cinema, né? Que atuava desde os 9 anos de idade, né? Ela, 12 anos, ela chamou a atenção, né? Com... fazia... Olha, piada de mau gosto, cara. Não faça isso, não faça isso, tá vendo? Mau gosto mesmo, enfia um p*** na sua boca, você vai... O problema é saber como ele sabe que é de mau gosto. Olha só, cara. É... Isso, isso é sério, tá vendo? É por isso que aí... que não é, né, se você... Aí tem gente que é limpinha. Notícia assim, vamos manter a postura, gente. Rodô, deixa eu te perguntar um negócio. É, eu sei que no Mortal passado aí já teve o Liu Kang versão zumbi e tal, e eu vi uma imagem aqui do Goro zumbi. Todo mundo vai ter uma versão zumbi nesse jogo? Hoje não tá aí, é um silêncio. Kodoji, acho que seu fio quebrou de vez. Cara, por mais triste que seja, graças a Deus.